Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar. Programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufiscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando o programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado à educação básica. Aqui, alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar tem oportunidade de se expressar, dizer a sua opinião sobre educação, mostrar os seus projetos. Alunos podem mostrar os seus talentos, inclusive artísticos. Hoje, por sinal, nós temos aqui um aluno, que é o Luan, um aluno nosso, de que série? Primeiro A. Primeiro A, que está lá nos mostrando aqui o seu trabalho musical, né? Eu sou o professor Toninho, nós temos aqui também no estúdio os professores Clésio, professor Robson, o professor Gustavo e o Maurício, querido Maurício, nosso colega aqui desde o início do projeto. E é isso, amigos, estamos aqui. Então vamos discutir um pouco política, de uma forma geral, alguns conceitos de política, né, democracia, enfim, vamos bater um papo meio que informal e ao mesmo tempo ouvir um pouquinho o nosso querido Luan, que tem umas músicas inéditas para mostrar pra gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Robson, Maurício, Luan, caramba, hein? Gustavo, Marcelo. Olha, nós trouxemos todos os professores da escola aqui pra falar de hoje. Eu tô preocupado com quem tá lá dando aula. Ninguém. Esquecemos de falar do Marcelo também, que é o pai do... Não, é o tio. É tio? Pai. É o pai? Caraca, hein? Você é novo, hein? Parece. É, 41 já. Tá novo ainda. Então hoje nós vamos tentar discutir um pouquinho da democracia. Eu estava conversando com o Gustavo na escola na quarta-feira e ele disse que estava preparando a sua projeto de mestrado e sobre democracia. Eu achei interessante, né? Na verdade, é uma crítica à eficiência da democracia, né? Então, o meu projeto ele visa apontar os defeitos que tem a democracia para, de repente, ver possíveis soluções, né? De pronto, assim, né, ainda tem que fazer todo um estudo sobre a democracia, mas de pronto eu apontei quatro problemas, né? O primeiro é no que tange o voto facultativo. Se é pressuposto da democracia é liberdade, então por que obrigar as pessoas a votarem? Né? Aí por trás dessa discussão fala, não, que se não obrigar, o povo não vai. Mas e como fica a liberdade das pessoas nesse sentido? Né? Uma outra questão é a única restrição para a pessoa para ser elegível, né, para poder ser candidato, é não ser analfabeto. Né? Será que realmente nós temos hoje no judiciário, se tem um concurso público, para que seja realmente os mais capacitados a exercer a função pública. Em vários outros concursos, para ser funcionário público, você precisa de um concurso público. Mas para, de repente, ser chefe do executivo e legislar, a pessoa simplesmente, só não sendo analfabeta, ela está apta para a função pública. E você acha, né, que isso é uma falha da democracia? Eu acho que isso é uma falha da democracia no sentido de que são eleitas pessoas não aptas. E um caso disso notório que foi a eleição do Tiririca, né? Porque são eleitas algumas aptas? Eu acredito que sim, né? Você, Maurício, acredita, né? O professor. Eu fiz uma brincadeira, é uma crítica, mas realmente é verdade esse ponto que você está tocando. Eu gostaria até de discutir, lógico, vou deixar você expor todos os motivos, os quatro motivos que você acha falha na democracia, mas depois eu gostaria de discutir um a um com todos aqui. Porque eu, se me permite, porque eu acho que pode ser também que haja aí candidatos com altíssimo nível que para a função pública não sejam os mais adequados. Por outro lado, temos pessoas que não têm nível superior, mas que têm, já têm um autodidatismo, têm um conhecimento, né, que vai adquirindo através da sua vida. Então, eu acho que, não digo analfabeto, mas... Mas eu não estou nem falando da questão da escolaridade. Né? A grande questão é, nem todo mundo, isso é fácil de se perceber, tem condições de criar uma lei. Então, se você criar um, para você ser um legislador, você precisa entender de lei. Porque senão você vai ouvir um legislador e se você não entende nada de lei, o que você vai fazer? Né? E outra coisa é, na questão da administração pública, o chefe do executivo não ter habilidade para administrativa, como que fica a situação? É lógico que o chefe do executivo é um cargo político, mas requer um mínimo de conhecimento para que ele seja... esteja elegível, vamos colocar nessa situação, né? E rapidinho, só falando dos outros pontos, né? O terceiro ponto que eu coloco é a questão do poder econômico, a influência do poder econômico nas eleições. E isso é notório. Você percebe, eu tenho aqui vários dados que eu trouxe aqui hoje, né? Como eu já coloquei no meu projeto, para mostrar que ganha hoje quem tem muito dinheiro. Não quem tem mais, mas quem tem muito. Porque existem eleições que são finanças, não é o que mais gastou, foi eleito, mas são valores consideráveis. Né? E também, o quarto ponto, e o mais grave, a falta de consciência política das pessoas no momento do voto. Né? De repente, as outras três, o voto facultativo é discutível. Da questão do mais apto ou não é discutível. Da questão do financiamento, nós vemos todas as democracias hoje no mundo são financiadas com financiamento privado. E hoje existe uma discussão, financiamento privado, financiamento público. Então tem toda uma discussão por trás. Então isso, questão do financiamento, mas a consciência política no momento do voto, isso daí é o que mata a democracia. Não é só indiscutível, como também é lamentável. Então esse ponto último é o que eu falo assim, aqui morre a democracia. Se o povo brasileiro não tem consciência e vota de qualquer jeito, aí sim, esse é o grande ponto que você vai falar. Não, eu não vejo um argumento. Não, tudo bem, ele vota. Não tem um argumento que sustenta o voto inconsciente. Né? Os outros três, tudo bem. Aí os outros três a gente consegue até discutir, mas votar inconscientemente, como se o voto fosse qualquer outra coisa, né? Moeda de troca, isso a gente vê bastante. Muito, né? Muito. Então isso daí é algo que eu acho que abala a democracia. Com certeza. Gustavo, puxando para o nosso lado, né, que é a área de educação, você acha que isso tem a ver com o nosso baixo rendimento, a nossa educação precária em nosso país hoje? Eu acho que o problema da educação está em que hoje a educação, eu recebi uma revista e estava assim, educação de qualidade para o mercado de trabalho. Quando eu li essa matéria na revista, não vou citar o nome aqui, a revista da França, vamos colocar assim, né? Quando eu li essa matéria, eu falei assim, mas caramba, por que educação de qualidade tem que estar vinculado em formar para o mercado de trabalho? Onde que está a formação consciente? O Aristóteles, ele dizia assim, que o melhor conhecimento que tem é aquele conhecimento que ele é inútil, que ele não está vinculado à produção. Então, o grande problema hoje da educação é você voltar toda a educação para ser produtivo. As pessoas têm que ser produtivas. Então, aí você não desenvolve a questão do intelectual. Então, você leva para a sala de aula algo para reflexão. As pessoas, mas isso vai servir para quê? Eu te falo, realmente não vai servir para nada. Mas vai servir para o seu intelecto, para que você possa ser um cidadão crítico. Né? Mas um dos preceitos da educação é o preparo para a cidadania. Mas isso daí eu acho que a gente fica meio que no discurso, né? Só no discurso, né? Quais são as duas palavras-chave atualmente na educação? Habilidades e competências. Isso eu acho que já é sintomático. Já, né? É sintomático, exatamente. Para que lado que a educação está... Então, na realidade, a escola virou uma fábrica de robôs. Eu falo que teve em uma outra instituição, onde eu cheguei, estava escrito assim, né? fábrica de brasileirinhos. Isso na França? Isso é próximo lá da França também. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, né, deixa eu sair daqui. É o fim da picada. Porque você tá falando que tá fazendo brasileiro em série. Não tem coisa. Esse slogan acho que durou muito pouco, né? Porque uma instituição séria que colocou isso. Esse slogan durou muito pouco, logo acho que algum iluminado olhou isso e falou, meu Deus, arranca isso daí, né? Mas geralmente quem lança essas frases é que são os iluminados. Nós somos governados há alguns anos aqui nesse país por muitos iluminados, né? Antes da democracia, pelo menos dessa que nós temos aí, né? Na época do regime militar, da ditadura militar, nós tínhamos muitos iluminados. E pessoas com frases, com ideias. O deixo, né? Brilhantes. Outro dia eu estava lembrando da, quando eu era mais jovem, que toda semana da pátria, né, Maurício? Lembra? Eles lançavam aquelas musiquinhas. É, esse é um país que vai pra frente. Isso. E até teve aquele problema, né? Está à beira do abismo e depois veio outro. Esse é um país que vai pra frente. Eu sou, né? É complicado. Gustavo, com esses acontecimentos todos pelo mundo afora aí, será que a democracia, de uma certa forma, nos países menos desenvolvidos, não está em xeque? Então, eu penso assim, existem duas saídas. Ou o povo entra numa consciência, numa retomada de consciência, não aquela retomada, como o Karl Marx falava, que a libertação vem da tomada de consciência. Eu não sou socialista, não vou defender aqui o Karl Marx, mas eu acho que para a nossa democracia essa tomada de consciência é necessária, porque senão nós vamos para o abismo, como o Maurício falou. Não, a democracia é o que leva para frente, mas caramba, na frente tem um abismo, vamos ter que contornar o abismo, né? Senão nós vamos ficar que nem eu já falei nos outros programas, nós vamos ter uma monarquia às avessas, né? Onde o chefe do executivo manda, todo mundo obedece, ninguém questiona. Né? Sem essa tomada de consciência do povo. E o povo é o real detentor do poder político. Eu sustento que a democracia tem que ter dois princípios. O princípio da soberania do povo e o princípio da participação popular. Se você tirar a soberania popular ou a participação popular, você tirou a democracia. E o que nós vemos hoje, tem até soberania porque tem eleição e voto e depois. E a participação popular. Então, existem alguns problemas na democracia brasileira, né, que tem que ser corrigido pelo menos aí aos longos das duas décadas, né? Para que nós possamos daqui, para os nossos netos falar assim, não, agora sim nós vivemos uma democracia. Né? E você acredita que dentro do sistema capitalista há essa possibilidade de soberania popular? Depois da Constituição de 88 começou a se falar na social-democracia. Né? Então, aí o Maurício até gostou, né? A social-democracia é algo interessante na teoria, né? Porque você fala de um país democrático, capitalista, mas que também visa o social. Teoricamente, isso é muito beleza, né? Agora, como colocar isso na prática? Será que social-democracia é você dar o Bolsa Família para quem precisa? É distribuição de renda, o governo financiando, o governo, um exemplo, você tem uma classe média que sustenta quem é necessitado e a classe rica lá gozando de alguns privilégios. Então, existem algumas distorções do capitalismo que devem ser corrigidas nesse sentido. E nesse sentido, Bolsa Família e etc e tal, está de alguma forma compensando um pouco esses problemas que o capitalismo... Na verdade, é um problema. Eu sou um crítico. Chega a ser uma forma de ajuste do capitalismo. Então, o grande problema nesses programas de distribuição de renda que eu vejo, eles não têm, que nem um exemplo, seguro-desemprego. Eu fui mandado embora, eu tenho um período. Agora, vamos lá. Eu não tenho, faz de conta que eu não tenho formação nenhuma. Eu tenho meus 5 filhos, e quanto mais filho, melhor, né? Se eu tenho 1, eu ganho um X, se eu tenho 5, eu ganho 5X. E se eu não... Você acredita realmente que as pessoas têm filhos seguidamente? Não, por conta disso. Na verdade, não por conta disso. É. Mas quando você fala que se você tem 1 e que tem 5, o cara que tem 5, ele também, ele vai falar, bom, beleza. Né? Porque se o cara não tem formação, vamos colocar assim, para desempenhar uma função, e ele ganha R$600 pelo Bolsa Família, vamos colocar assim, e se ele for trabalhar ele ganha 700, Eu não sei se o cara vai trabalhar por mais 100 reais o mês inteiro. Então eu acredito que, esses programas de distribuição de renda, eles têm que ter uma etapa. Um exemplo, você vai ter um ano no Bolsa Família, mas nesse período de um ano ele tem que receber uma formação para de repente receber ter um ofício. Para que ele possa se sustentar, porque você não está fazendo promoção da pessoa. O que você está fazendo com isso é legitimando a pobreza. Uhum. E você cria vamos colocar assim, um curral eleitoral, porque você viu recentemente falaram, vamos cancelar o Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal virou uma bagunça, tinha gente para sair pro ladrão, pelo desespero de perder aquilo. Então, esses programas de distribuição de renda, eles precisam ter correção. Me perdoa, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical. O que você vai cantar agora pra gente? Vou cantar uma música do Bruno Marrone, então pode ir. Escola Jesuíno de Arruda, que nos brindou aqui com uma música. E no bloco anterior a gente discutia um pouco, o Gustavo falava, né, Gustavo, sobre Bolsa Família, isso? Isso. Você quer concluir? Não, na verdade, só para a gente poder discutir os outros problemas da democracia, né? Eu acho assim, eu não sou contra o programa de distribuição de renda. Eu acho que por um período de tempo é necessário, né? Senão seria um contra-testemunho da minha parte, porque eu faço parte da sociedade São Simão Paulo, eu levo cesta básica para as pessoas, mas a gente não busca alimentar a pobreza, a gente busca promoção de alguma forma. E é isso que eu acho que deveria acontecer nesses programas de distribuição de renda. Do ponto de vista da economia, que já que a gente ainda está sob os efeitos da crise de 2008, não é isso? Não é isso, professor? Você não acha que o Bolsa Família, de alguma forma, contribuiu para que houvesse um aquecimento da economia, para que não houvesse um efeito maior sobre... É, na verdade, você leva a renda onde não tem. Isso daí... Isso também, né? Só que qual o custo-benefício disso? Quanto que... será que se você levar... um exemplo, nos Estados Unidos, ele entrou em crise em 1929, né? O que ele faz para retomar isso? Ele começa a investir em construção civil e tudo. E vamos colocar assim, será que a saída não seria pegar todo esse dinheiro de distribuição de renda e fazer um programa de geração de emprego? Será que não é possível essa inversão? Eu acho muito melhor você gastar... Deixa eu ensinar a pescar. Não, então, eu acho muito melhor gastar 50 milhões, hipoteticamente, 50 milhões gerando emprego, do que, de repente, você gastar só 10 milhões de distribuição de renda. Paralelamente a isso também, o programa de aceleração, né? Isso, não, eu acho que se você investir todo esse dinheiro do Bolsa Família fazendo com que se gere emprego... Né, as estradas brasileiras estão uma calamidade pública, as BR da vida, né? Teoricamente você teria o que investir, né? Em contrapartida, o que acontece, e isso eu acho uma falha, é você simplesmente dar o peixe. Vamos por esse pouco trabalhar também. Eu queria dar a minha opinião a respeito das coisas, Tolinho. É que a gente percebe o seguinte: no Brasil muitas coisas são faz de conta. Isso, e acaba havendo uma distorção muitas vezes. O programa de distribuição de renda, até quando iniciou, foi muito, muito bem pensado para aquele momento. E você precisava atingir a pobreza, que era imensa, você precisava, pontualmente, você tinha que atingir ali e solucionar de imediato aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Mas acaba virando o programa de distribuição de renda, virando o quê? Um programa de captação de votos. É isso que eu entendo, é isso que eu acho que vai, começam a se distorcer as coisas nesse país. Então, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, também começa a ver distorções, Toninho, e começa a ver negociata de deputado para liberar emenda para estado, para região. Sabe, essas distorções que existem no Brasil é que vão denegrindo, é que vão acabando com a democracia desse país. A ideia é boa, né, do PAC, mas aí... As ideias são ótimas desse país. A cultura, aquilo que a gente falava agora há pouco, a questão da cultura, de quem vota, da consciência política. Você pega a teoria desse país, as pessoas de fora do país observam e falam, nossa, um país maravilhoso. Mas é, realmente. E é maravilhoso, na teoria é muito bonito, realmente. A questão da lei, aí, do estatuto da criança e do adolescente, uma das mais adiantadas do mundo, não é? É, sem dúvida. Mas tem também os seus efeitos, né? Claro. Não, tem muita coisa boa para ser aproveitada aí também. O que me entristece um pouco é justamente a distorção das coisas. Então, mas aí a gente volta naquela questão cultural lá de consciência política, na hora do voto, né? Resume-se a isso. Agora, nós tivemos recentemente, professores, todos aqui, acho que podem participar dessa conversa, nós tivemos uma manifestação muito bonita, né? Que o gigante acordou, né? E as pessoas na rua, e com frases espetaculares, e um movimento muito, muito bem pensado, e agora parece que esse movimento também já esfriou um pouco. Né? Mas será que... Entrado nas capitais agora, pedindo... não só no estado de São Paulo, tenho fora Alckmin, tenho fora no Rio de Janeiro, tenho fora. O que eu vejo nessa situação é um fora. Por quê? Será que tem? Agora, nós temos alguns problemas aí que foram apontados recentemente, mas. Eu acho diametralmente diferente esses movimentos que estão tendo agora fora alguém com aquele que iniciou, que não era fora ninguém, era fora tudo. Era sem movimento, sem bandeira política. E hoje esses movimentos têm bandeira. Esses movimentos que você fala. Isso é uma carona que alguns partidos estão pegando nos movimentos. Coisa que eu também condeno. E acho completamente errado. Partidos querendo entrar nesses movimentos. Não é para ser usado isso aí. Mais uma vez a população sendo usada. Certo? Não, nesse caso. Não. Você vê lá algumas bandeiras vermelhas sendo abanadas nas avenidas de São Paulo pedindo a saída do Alckmin. Isso é notório. E nós sabemos que esse movimento tem bandeira. Isso aí não tem, eu acho que não tem fundamento, não é igual aqueles. Não são igual aqueles movimentos que iniciaram alguns meses atrás, que não era muito mais legítimo. Não que os nossos governantes mereçam muitos aplausos. Não, independente disso, mas não, né? Mas uma coisa, só para a gente comentar a conversa, uma coisa interessante é o sistema político. Nós temos um povo, em tese, que não tem muita consciência, mas também o sistema político não colabora, né? Quando eu apontei uma falha na democracia na questão do poder econômico prevalecer, só para vocês, e aqui eu vou levantar alguns dados. No Rio de Janeiro foi gasto a quase que 22 milhões de reais na eleição em primeiro turno. Se tivesse segundo turno, talvez seria maior. Em proporção de população, de voto, é como se cada voto custasse 10 reais. Isso no Rio de Janeiro. Vamos trazer aqui para São Carlos o atual prefeito e o ex-prefeito. O atual prefeito gastou, segundo o Tribunal da Justiça Eleitoral, né, gastou quase 1 milhão de reais na campanha, declarado. O Oswaldo Barba gastou um pouco mais, 1 milhão e 400. Aí você avança. Araraquara, mais de 2 milhões o prefeito eleito. O segundo colocado, 2 milhões e 400. Aí você vai, quando você percebe um volume muito grande de dinheiro em todas as eleições vitoriosas do executivo, né? E aí, pegando um gancho já numa matéria que passou na Folha de São Paulo de quarta-feira, o Valdemar Costa Neto, ele foi condenado a 7 anos e pouco de cadeia, né, regime semi-fechado, e ele deu uma entrevista falando, querendo a absolvição, porque ele queria ser comparado com o Duda Mendonça, que prestou um serviço para o governo. E qual foi o serviço que o Valdemar Costa Neto prestou? Fazer Caixa 2. O Caixa 2 que ele estava preparando era de 40 milhões de reais, onde 10 milhões ia ficar para o PR e 30 milhões para o PT. Esse era o serviço que ele estava prestando. E tudo isso é caixa, é não contabilizado. Então esses valores que eu falei aqui, e o próprio Lula, no começo do Mensalão, ele falou, não é Mensalão, é Caixa 2, todo mundo faz. Realmente. Então aí você pega esses valores que eu apresentei, com certeza eles são muito maiores. Então hoje, as pessoas que votam para presidente, que votam para prefeito, que votam para governador, votam nas propagandas que são feitas. Dificilmente você vai ter um candidato no executivo, no legislativo, no município, de repente é mais fácil. A pessoa é uma pessoa carismática, ela consegue ter uma votação, porque para ser, um exemplo, vereador de uma cidade, de repente se ele tem uma gama de amizades, contatos, alguma coisa, de repente eu até acredito que com pouco dinheiro seja eleito. Mas para prefeito, governador e presidente da república, se você não tem quantias enormes, você não consegue ser eleito. Aí é por isso que eu digo para você, onde que fica a soberania do povo? Justamente. Qual é o operário, qual é o trabalhador que vai chegar? Prefeito da cidade. Eu estava lendo, só para você ter uma ideia, eu estava lendo um artigo da Unicamp, onde fazia comparação de campanhas para deputados federal e senador. Falava assim, que o que perde na relação para quem ganha, o que ganha gasta 5 vezes mais do que, em média, dos que perderam. É lógico que tem aquele que gastou muito e perdeu, mas também tem aquele cara que perdeu que, não gastou, que gastou muito pouco. Então você percebe, assim, em todas as esferas do poder, no legislativo e no executivo, essa dependência do dinheiro para fazer a propaganda política. Aí eu falo para vocês, quem investiu 1 milhão numa campanha política, ele vai esperar, alguém deu esse dinheiro e com que motivo? Do que acha o prefeito bonito? Né? Então tem essa questão. Eu acho que eu tenho que participar também. Mas antes nós vamos ver a música do Luan. Vamos fazer um intervalo musical. Vamos ouvir mais uma música aí com o Luan. O que nós vamos ouvir agora, Luan? Agora é uma música de composição minha. O nome dela é Só em Palavras. Música. chegou tão de repente, se foi, me deixou aqui carente. Sozinho no meu quarto fico pensando, acho que estou te amando e já não posso fechar os olhos. Que penso em você, eu tento esconder o que eu sinto, é tão difícil de dizer. Só em palavras, só em palavras, não dá pra explicar. Vem pra cá e deixa o coração falar, porque só em palavras, só em palavras, não dá pra explicar. Vem pra cá e deixa o coração falar. Uou, uou. Chegou tão de repente, se foi, me deixou aqui carente. Sozinho no meu quarto fico pensando, acho que estou te amando e já não posso fechar os olhos. Que penso em você, eu tento esconder o que eu sinto, é tão difícil de dizer. Só em palavras, só em palavras, não dá pra explicar. Vem pra cá e deixa o coração falar, porque só em palavras, não dá pra explicar. Vem pra cá e deixa o coração falar. Uou, uou. É isso, amigos, ouvimos o nosso querido aluno Luan. Para quem está nos ouvindo, começando a nos ouvir agora, esse é o programa Ensino Básico em Revista, um programa dedicado à educação básica, uma iniciativa da Escola Jesus de Arruda, e hoje nós estamos aqui com os professores Clésio, Robson, o Gustavo Pose, o Maurício, e também com a minha presença, professor Toninho, e também com a presença do Marcelo, que é o pai do Luan, que acabou de tocar uma música pra gente aí. E no bloco anterior, Maurício, você ficou de fazer uma participação? Isso, eu vou fazer algumas perguntas. A primeira é a seguinte: professor, ganha bem? Ah, desculpa. Acho que o nosso riso já respondeu bem. É relativo. Bom, então agora eu vou fazer outra pergunta. Qual é a chance de um professor ser eleito para algum cargo, ou do executivo, ou do legislativo? Qual é a chance, professor Gustavo? Para o executivo, se ele tiver financiamento de outras fontes, como para o salário próprio, ele não consegue ser eleito para o chefe de executivo. Certo. Para o legislativo, em algumas cidades menores, é possível. Agora, você não vai ter um professor sem dinheiro ser candidato ao legislativo na cidade de São Paulo. Porque a capacitação de... a propaganda que ele precisa mostrar para que ele é candidato. Então, em cidades pequenas é possível. Em cidades maiores é pouco provável. Pouco provável. Não, tá certo, é verdade isso aí. Agora, eu falo isso por conhecimento. Eu trabalhei muitos anos para chegar, conseguir um cargo de legislativo, no legislativo, usando imaginação. Eu não tinha, na época que a gente, as primeiras campanhas que nós participamos aqui, podia assim ter até camiseta, brinde, algumas coisas podiam ter, e eu nunca tive dinheiro para ter isso. Certo? Ou eu fazia minhas próprias camisetas, fazia e silcava, ou eu não tinha. Ou eu fazia o meu próprio brinde, ou eu não tinha. Então nós criamos condições para fazer isso dentro da própria casa. Certo? Então, é lógico que passaram alguns anos e você vai ficando conhecido, você vai participando de campanhas, você vai ficando conhecido e vai tendo uma... vai colocando as suas propostas na população. Mas hoje o que nós vemos é... realmente você tem razão. Você tem razão quando você fala que sem dinheiro você não faz nada. Certo? Você não consegue nem passar nem passar a sua mensagem. A população hoje é muito carente de informação. Tá certo? Mas ainda eu digo para você, a gente supera algumas barreiras com criatividade dentro de uma campanha. Eu gasto muito pouco nas minhas campanhas. A prestação de contas está aí para quem quiser. Não, perfeito. No legislativo, para virar de uma cidade, depende da cidade, é possível. É. No entanto, em cidades maiores, Campinas, é mais difícil. Ribeirão Preto, São Paulo, como que você vai falar lá que uma pessoa consegue ser eleita sem dinheiro? Não é possível. Não, você tem razão, lógico. Isso aí não dá lugar. Por mais criatividade que se tenha. É, e hoje, toda essa. Esse dinamismo do Maurício Ortega, hoje não é possível mais você querer confeccionar uma camiseta. Por quê? Não dá mais tempo. Não, na verdade eu tô querendo dizer assim. Também que não pode mais. Não, então. Não, assim, se você. Por exemplo, se eu tiver um santinho, para prestar conta, eu preciso comprar folha sulfite, o cartucho, isso, aquilo. Você não pode simplesmente, eu tive uma ideia, vou lá, imprimo e entrega para as pessoas. Porque a Justiça Eleitoral vai falar que essa forma que você está criando o seu material... Tá errado. Claro, tem que ter CNPJ. Tudo que você gastar na campanha, até a folha de papel... É verdade. Você tem que prestar conta. Então, essa criatividade do passado... A forma hoje, eu não estou falando que não deve prestar conta, pelo amor de Deus, mas hoje, devido aos excessos, a justiça precisou arrochar. E isso prejudica esse jeito criativo de repente se fazer a campanha política também. Ah, é verdade. Maurício, nos outros países é o mesmo sistema aqui do Brasil? Por exemplo, nos países europeus, esse sistema de gasto de verbas, essa legislação com relação à propaganda e com relação também a ganho, o salário dos legisladores, de todo mundo lá? Não, isso varia muito, né? Tem uma ideia, só desculpa interrompendo, que cada democracia é um sistema político diferente, não tem uma democracia igual. Não tem, isso varia muito em cada país, é uma realidade. Agora o custo do político nosso é o maior do mundo, né? A campanha dos Estados Unidos é a maior, é a campanha mais cara do mundo, é dos Estados Unidos. Mais que a nossa? Mais que a nossa. A informação que eu tinha que a nossa. Não, campanha. O custo do político. O custo do político eu não estou levantando essa. O custo do político acho que não. Isso eu já não sei dizer. Mas a campanha dos Estados Unidos para presidente da República dos Estados Unidos. Lá muito bem, porque rola muita grana, né? Mas estou falando do custo do político. Milhares de reais por minuto. É uma coisa absurda. Eu vi alguma coisa. Não me lembro exatamente os dados, mas são os políticos mais caros do mundo. São os nossos. Com relação a alguma coisa que a gente estou falando. Qualidade do Congresso Nacional. Qualidade e custo. No bloco anterior, né, Gustavo? Talvez esse medo, entre aspas, das pessoas e esse vício de querer as coisas para poder votar, ele está lá em 1500, 1600, quando a gente se tornou colônia, quando começou a ser colonizado, né, pelos portugueses, que isso daí já vem desde aquela época, né? O mesmo Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois eles não foram eleitos, não tinha eleição, tá? Mas assim, para se manter no cargo, eles faziam uma coisa desse tipo. A República Brasileira começou com o voto do cabresto. Claro, e para conquistar os índios eu dava presentes. Exatamente. É muito bem. A gente está indo aqui, mas é uma realidade, né? Cultural, Bruno. Quando o Cabral chegou aqui, já começou a distribuir presente. Presentinho, o povo gostou, né? Dava, mostrava o trauzinho, dava colar, que é utilizado até hoje, né? E no Nordeste ainda funcionam os currais eleitorais? Ah, se o Antônio Carlos Magalhães Neto é uma prova disso, né? O vô morreu e ele está lá, né? Prefeito lá. Ainda bem que você não falou do Sarney, viu? O Sarney. Falam que o Sarney tem uma saúde invejável. Aquele que é só do coronelismo eletrônico agora. Eu vou colocar assim, são os coronéis contemporâneos, né? Eletrônico, todos eles têm rede de televisão. É verdade, também. Rádio, apesar de ser proibido, rádio, né? Apesar de ser proibido que eles tenham concessão. E como que a gente faria para quebrar esse círculo vicioso? Só com consciência política. Você não tem. Uma vez que você vota para escolher, eu sempre falo na sala de aula uma coisa. Se existe corrupção no país, duas possibilidades. Ou o povo é corrupto, ou ele é conivente. Não tem outra solução. Porque o povo escolhe. Então, se você fala, ah, é tudo ladrão. Poxa, meu amigo, então você está fazendo a coisa errada. É. Se é tudo ladrão, você está fazendo a coisa errada. Não, mas independente de quem ser, vai ser ladrão. Eu falei, ah, então você, tá, você se fosse você, você ia roubar. Aí, não, então vamos lá, vai ser de candidato você também. Então, o problema tem esse, né? Não sei se tem a ver com o assunto, mas é possível fazer campanha política via rede social? Eu acredito que isso vai ser um novo movimento. Já se iniciou em 2008. Eu acredito que vai ter uma força muito grande. Exemplo aqui do partido que a Marina Silva está querendo regulamentar, não sei se ela vai conseguir a tempo, porque ela apresentou muitas fichas e algumas foram recusadas, então está todo esse embate. Aí. E ela conseguiu pela internet. A rede. Pela rede. A rede foi pela rede. Então ela conseguiu muitas assim. O que, que ela fazia? Olha, ajudem. E punha lá o formulário. E de repente, uma pessoa do povo, criativa, usando a criatividade, sem gastar muito dinheiro, pode multiplicar essa propaganda pelas redes ou mesmo assim é quase possível? Precisa de consciência política. Porque o que levaria uma pessoa, vamos colocar no Facebook, compartilhar uma proposta de governo de um candidato? Ela tem que estar convicta que ele serve. Mas isso você não... Hoje, eu não vejo o povo de livre e espontânea vontade, assim, sem nenhum interesse por trás, compartilhar a proposta de candidato por achar que esse, ó, esse eu confio. Porque eu falo assim que existem três formas de, um dia eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, três motivos para se votar num candidato. Primeiro, que é o mais nobre, é você ter consciência política e acreditar piamente, mesmo que você fale, ele me enganou, não vai, mas você naquele momento do voto, você acreditava piamente que ele era o melhor entre todos. Segunda coisa, afinidade. Ah, eu votei ele porque ele é da minha família. Ah, eu votei ele porque ele é da minha igreja. Ah, eu votei nele. Então, a afinidade não é competência. É afinidade. Ah, eu gosto dele. Então, por afinidade, é o mesmo caso. Os artistas de televisão. Não é pela competência, porque de repente alguns deles estão lá. É sim pela afinidade. De alguma forma, eles acham, tem esse sentimento pelo candidato. E o terceiro, que é o menos nobre, é quando a pessoa tem algum interesse por trás. Ou imediato, porque é com uma dentadura, ou tem pretensão de ocupar um cargo no governo, caso seja eleito. Então não foge, você não acha uma quarta opção. E a mais nobre é a consciência, o resto a gente fica... É lógico que na democracia se busca representatividade, então aquele candidato que representa aquela associação, aquela igreja, é a representatividade. A democracia, até aí eu falo, não, beleza, eles querem alguém ou, se representando, ou representando. Mas, no sentido de aquele voto foi motivado pela afetividade na pessoa. Vamos fazer mais um intervalo, Gustavo? Ouviremos agora. Vamos cantar uma música do Fernando Sorocaba. O que você vai fazer? O que você vai fazer quando ele não tiver mais 20 e poucos anos? O que você vai fazer quando acabar esse desejo insano? E quando perceber que o jeito dele já não bate mais com o seu? Tava na cara que ele não ia dar o que prometeu. Quando os copos não quiserem mais se abraçar e os olhos desviarem quando ele te olhar, vai doer. Talvez hoje seja tarde pra gente voltar. Não quero estar na sua pele quando me encontrar. Vai doer, vai doer. As razões que me impedem de estar com você vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nossos sonhos morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. fazer quando ele não ouvir mais o seu coração? E se ele não sentir mais nem vontade de segurar sua mão? E quando a rotina começar a te enlouquecer, vai lembrar que eu sou o único que poderia te surpreender. Quando os corpos não quiserem mais se abraçar e os olhos desviarem quando ele te olhar, vai doer. Talvez hoje seja tarde pra gente voltar. Não quero estar na sua pele quando me encontrar, vai doer. Vai doer. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nossos sonhos morrer. Vai saber, vai saber. Você vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nossos sonhos morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. É isso, amigos. Estamos de volta com mais o último bloco do programa Ensino Básico Revista. Para quem está nos ouvindo agora, começando a nos ouvir, estamos aqui com os professores Clésio, Robson, professor Gustavo Pose, professor Maurício e nosso aluno Luan, do Ensino Médio. E nós estamos aqui falando um pouquinho sobre democracia, sobre a política atual do nosso país, né? E nós, no último bloco, nós falamos sobre aquele... O Robson estava questionando sobre a possibilidade de... Da rede social. Das redes sociais como um meio de propaganda política, né? E o Gustavo estava explicando. Mas, os três motivos que faz a pessoa... Gustavo, então, levando-se em consideração que a gente tem lido muito ultimamente aí nos jornais, nas revistas, opiniões de educadores, opiniões de padres, opiniões de políticos, dizendo que essas três gerações que vieram aí pós-movimento direto já estão praticamente perdidas, então a gente também está perdido, né? Porque esse pessoal é o pessoal que vai tomar conta do Brasil daqui para frente. Então, levando-se em consideração isso, nós vamos ter que esperar mais ou menos uns 100 anos para poder começar a melhorar? Não, 100 anos eu acho, eu acho assim, que... Falando em movimento direto, o movimento direto tinha um motor. Então o povo ia para a rua buscando essa liberdade. O que eu percebo hoje é que esse motor está faltando. O que leva as pessoas a lutar por coisa melhor? Então nós temos aí um país que está mergulhado em esquema de corrupção. E em vez do povo brigar por melhorias, acabar com a corrupção, ele fez o inverso. Ele pegou uma apatia pela política, em vez de falar, não, a gente tem que ir para a rua para resolver esse problema. Então, a corrupção poderia ter sido, ainda mais com esses movimentos começar, um motor para fazer essa consciência desse povo e o povo despertar de verdade. Né? No entanto, o que eu percebo, a corrupção, todo mundo acaba se criando, vamos colocar assim, um Estado dentro do Estado. Existem pessoas que não necessitam tanto assim do poder público e falam, quer saber, eu vou pagar meu plano de saúde, vou pôr meu filho na escola, parte privada. Então, algumas pessoas que simplesmente falam assim, ó, isso daí não é para mim, vou eu cuidar da minha vida. Mas você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que parece que a política também tem donos, né? Tem donos, caciques, né? Cada partido tem lá os seus... Os caciques. Os seus caciques. Deixa eu perguntar uma coisa para o Gustavo também. Só para fechar. E a impressão que tem é que às vezes que o povo fica sem opção. São esses os candidatos. Eu não gosto de nenhum, não acho que nenhum preste. Você entendeu? Às vezes eu acho que essa falta de esperança do povo... talvez de alguma forma esteja por aí também. Eu queria dar uma solução para ele, já que nós estamos importando médicos, a gente podia importar também alguns políticos, daqui a pouco tem candidato para votar. Mas é verdade. Aproveitando essa deixa, Antônio, de falta de opção, que ninguém me represente, né? Talvez seja um pouco polêmico, mas talvez nem tenha tempo de aprofundar muito, mas o que você acha do voto nulo? Eu acho que é uma besteira. Porque quando você anula o voto, você está falando assim, é a mesma coisa que você não ir votar. Você está falando, o meu voto não serve para a eleição. Porque o que vale para quociente eleitoral na eleição proporcional e para a eleição do majoritário é os votos válidos. Uma vez que você anula, o seu voto não vale nada. Exatamente. Então, você. Porque aí tem uma interpretação muito errada nas eleições. Fala, vamos todo mundo votar nulo, que terá novas eleições. É besteira. Só terá novas eleições se mais de 50% das pessoas não forem votar por alguma catástrofe, alguma coisa tenha acontecido. Se 51% não for votar, os 49% vai decidir a vida do povo. Mas voltando aos médicos, realmente, dependendo de se eu gostar ou não da política do governo, realmente faltam, nós estamos com falta de médicos no país. Agora, políticos nós temos demais. Lógico que foi uma brincadeira que eu fiz, mas nós temos também carência em várias áreas também, certo? Em outros setores profissionais também nós temos carência. Isso aí é uma coisa que não sei se resolve, mas é uma, pelo menos uma tentativa de se resolver. Será que eles vão importar o professor também? Exatamente. Olha, do jeito que está indo, daqui a pouco vai precisar, sim, viu? O problema vai ser pelo que não fala português. Mas já que o Maurício me perguntou, deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha do voto facultativo? Olha, eu gosto da ideia. Eu acho que seria assim uma forma de você já começar a melhorar a questão da troca do voto. Sabe? O voto facultativo é para isso. Realmente eu acho que seria uma saída, que melhoraria bastante até a qualidade do próprio político que é eleito. Eu gosto disso. Eu acho que também sou muito. Que é voto mais consciente, né? A vantagem que eu vejo do voto facultativo é que vai obrigar os partidos políticos. Escolhendo melhor. Vai ter que educar o povo em votar. Exatamente. Porque hoje quem educa? A justiça eleitoral. Ah, não troca o seu voto por isso. E os partidos, o que eles fazem? Eles olham e falam, bom. A cadeira está lá. Parece que o partido gosta de não educar. Então, agora, se você fala que o voto. Imagina uma eleição, mesmo válida, onde apenas 20% foi votar. Ela vai ser válida. E vai ser um descrédito para a classe política. E isso é ruim. Então, os partidos políticos numa eleição onde o voto é facultativo, os partidos vão ter que educar o povo. O candidato, ele não ia ter que simplesmente se preocupar em ganhar o voto. Ele ia ter que se preocupar primeiro em convencer o cara de votar. Depois de convencido o cara de votar, ele tem que convencer que o voto vai ser dele. Agora, Gustavo, não se esqueça que partido político é reflexo da população também. Também. Só fazendo um parênteses, né? Vou conversar um pouquinho com o Luan, que ele tá quietinho. Ele fala também, eu sou cano. Ele fala também, coitado. Ele tá aí meio acuado aí, né? E aí, Luan, como é que tá a sua agenda de show, cara? Tá meio, tá cheio, meio parado. Cheio de lacuna. Não, mas o Luan é um rapaz que tá começando agora, né, Luan? Isso. Tá tentando se lançar aí, né? É. E tem quantas músicas de sua autoria já? Tem umas 6 músicas. 6? 6. E essa, a penúltima que você cantou, é você que escreve ou você... Ou mais alguém que escreve? Não, só eu. É? Você faz a letra, a música? A letra, a melodia, tudo. É. Interessante, pô. Isso é legal. E quem quiser entrar em contato com você, deixa o contato aqui pro pessoal. É, pelo Facebook, né? É Lua Duarte. E também tem o telefone, que é o 3366-3669. Fala devagar aí. 3366-3669. Aí, quem que é seu empresário? É seu pai? Por enquanto é um pai trocínio. É. Quem vai bancar é... Porque essa hora que você tiver ganhando dinheiro, ele se aposenta. E como é que tá... Suas perspectivas, cara, como é que tá aí? É, ultimamente tá... tá boa. E como é que você vê a classe política? Boa pergunta. Classe política é... Cara, nem sei o que é isso. Tô brincando. Você tá me menosprezando meu trabalho, foi meu amor. Oh, meu desculpa, tá aí. Você não devia ter perguntado. Como que você enxerga os políticos no país hoje, Luan? É muita corrupção, né, no país hoje. Isso causa certa revolta? Que você, por exemplo, você vai no supermercado, aí você vê lá, você comprou R$30 e R$15 é de imposto, e você sabe que esse dinheiro não vai voltar para você. Deixa eu fazer um adendo aqui. A política na corrupção, que você falou, muita corrupção, é verdade. Agora, e, por exemplo, na classe médica, na classe de músicos, né? Que o camarada paga para participar de um programa do Fausto Silva. Isso também, com certeza, tem no meio da música. Então acho que também existe corrupção também na música, também no meio dos artistas. É um país contaminado com a corrupção também, né? Com em todos certeza. Os setores, né? Com certeza. E falando nisso, para ter o corrupto, é necessário o corruptor, né? Dois tipos, né? Você tem o corruptor, o cara que corrompe, e quem aceita o corruptor é normalmente a empresa privada, não é o político. Né? O que nós vemos no escândalo do Mensalão é o Marcos Valério como um articulador de encaminhamento de dinheiro, vamos dizer assim, né? A função dele no esquema era esse, ele não é político, ele é um empresário. Exatamente. Então você tem que, na corrupção você tem essas duas partes, o corrupto e o corruptor. Na música, então, seria mais ou menos assim, o cara quer se promover muito rápido, então ele não vê meios, não enxerga meios pra, e faz de tudo possível e imaginável para poder atingir o estrelato mais rapidamente possível, sem passar por todas aquelas etapas que o cara começa lá de baixo, vai nas rádios, vai fazendo isso, vai fazendo shows em cidade pequena e depois vai aumentando, só que de repente ele já vai num programa de uma emissora grande aí, participa lá, solta uma grana lá, faz uma propaganda. Sai com o Pelé. Se não, fazer o que o lado. Não sei se resolve hoje em dia, né? Mas. O Ronaldo Gaúcho. Quem assistiu os filhos de Francisco, né? É. O pai comprou as fichas de telefone. Verdade. Ia lá e mandava todo mundo ligando. De repente, você dá o cartão telefone pro povo e pede pra todo mundo ligar na rádio pra tocar a música do filho e chega uma média. De repente. Como você fez suas camisetas. É. Eu quero a música do teu. A rádio vai falar, caramba, quem que é esse? Né? Aí vai de repente começar a tocar. Né? Mas gente, infelizmente nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer aqui a presença dos nossos amigos professores, quero agradecer a presença do Luan, nosso aluno. Obrigado. Agradecer os trabalhos técnicos do Eduardo Martins, nosso filho amigo Dudu. É isso, amigos. Estejam conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas, aqui pela Rádio SCAR, em parceria com a Escola Jesus Unido da Ruda, sempre aqui, 95,3 FM, Rádio SCAR, escute diferente. Mas o Luan vai fechar com uma música pra gente aí, que você vai tocar, Luan? Essa música aqui, ó, vou oferecer a vocês aí, que era só Zé. Chamou ele de velho. Nós oferecemos pra vocês. Opa, da nossa época. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Velho boiadeiro levando a boiada pelos longos dias, nessa longa estrada eu vou, estrada eu sou.